Mas eu te confesso, eu peguei tua mulher. Saí com a tua mulher. Aí, pilantra. Safado, se faz de camarada. Se esconde atrás do rap, mas na frente só mancada. Pensou que dava bom, que ninguém abriu o bico. Rajar de bala na cara é o seu prêmio talarico. Só pega a mina neia, pilantragem na veia. Depois se faz de amigo, anda junto, coisa feia. Exemplo igual você, virou finado aqui já. Essa atitude mal pensada, as consequências são fatais. Eu não pago de bandido, mas não querem meu caminho. Cobra venenosa que tem cara de bonzinho. Zé Pombinho, seu vulgo, traíra em duas caras. Quem deve paga o preço, tarde ou cedo vai pra vala. Quem diria um irmão que sempre andou lado a lado. Deu um golpe pelas costas, quem jurou ser aliado. No coração o rancor sempre se fez de bom sujeito. Cada mancada registrada vai ser um puro no seu peito. Seu amante do drama, vem pra minha cama porque talarico nunca fui, é o seguinte. Amante do drama, vem pra minha cama porque a confiança é uma mulher ingrata. Amante do drama, vem pra minha cama porque vagabunda, o pipoca abraçou. Amante do drama, vem pra minha cama porque aí é lamentável. Tira a máscara da cara, ajuda. A sombra da maldade invade meus pensamentos. A mente está confusa, pensa em vingança a todo momento. Pilantra, safado, se faz de camarada. Sua cabeça tá na mira da minha quadrada. Essas fitas eu não deixo. Corro pelo certo, vai pagar pelo seu erro. Nem que seja no inferno. Vacilou na sua quebrada, pros loucos lá tanto faz. Aqui é diferente, cê vai morar com Satanás. Antes tarde do que nunca, seu vacilo será cobrado. Com tanta mulher no mundo, foi sair com do aliado. Sem ressentimento, por ser mulher de um truta. Toma, vai de ralo, seu verme, filha da puta. Quem diria, né, louco? Essa era sua cara, se arrepende agora é tarde. Essa pistola que dispara, lá na cara, que é o prêmio do talarico. Últimas palavras, é só isso que eu te digo. Te amante digo, do digo, drama, digo, vem pra minha cama porque talarico nunca fui, é o seguinte. Amante do drama, vem pra minha cama porque a confiança é uma mulher ingrata. Amante do drama, vem pra minha cama porque vagabunda, o pipoca abraçou. Amante do drama, vem pra minha cama porque não vou apontar ninguém, mas que se sirva pra quem servir.